Back na mente dos loucos que estou do outro lado aliviando estresse. Back usado em todas as quebradas, zona leste, oeste, norte, a superintendente enorme se bateu. Back que está na mente do maluco mais intencionado que te arrocha com ponte jogando dentro de um paixão. Back usado por mim, por você, não adianta esconder, todo mundo vai ver. Back que faz a cabeça, os playboy que usa e abusa, é te deixando confuso como se fosse um parafuso. Back que faz as minas caírem em rodas de malucos pra fumar a raiz. Back, eu já entrei no clima, a fumaça subiu nesse calor de treino. Rolando black, body largo, sentado na calçada, fumando que nem louco com os caras na quebrada. Sei diferente, é normal, é preciso. E se eu fumo, que cê tem a ver com isso? Fumei, parei. Voltei, eu dei um tempo, fiz tudo isso sem constrangimento. Talento nato, preto revoltado, não alarmado, você tá ligado. Só porque sou forte, vim aqui te dar um toque. Não vira esse bote que eu sou da zona norte. Aqui é sem mistério, eu fiz o meu verso. Na rima que eu levo no comando, eu fico esperto. MM Bom Orlando Black faz back, back, back, back, back, back, back, back. E aí, mano Black? Beleza total, manda cena aqui no convite. Essa é da hora, pode crer, velho. Esse bagulho é louco. É nóis, periferia é nóis. Só pra pensar.